Comodoro TAM 3603, informação em Yankee Bravo de Mari, prosseguir na atividade. Desce 2000 pés, ajuste 1011. Eu tava ligando por... Repórter estabilizado no ILS 3603. 2011, portaria estabilizada TAM 3603. Italy 412, climbing restricted, fly level 330. Climbing restricted 330, level 330, Italy 412. That's right, contact now receive center frequency 125.45 if unable. 128, decimal 8, solid. Can you repeat the frequency for Air Italy 412? That's right, contact the receive center, frequency 125, decimal 45, if unable 128, decimal 8. 12545, if unable 128, Italy 3412. Gordo 70. Mantém o nível 180, agora 53 milhas de Salvador, chama Recife. 1288, alterno 1260, Gordo 70. 1288, 1260, boa tarde, boa noite. Controle, eu vou na 601 no decolado, boa noite. Boa noite, 360, saída da El. Vou direto da El no 601. Direto da El, vou na 601. Bom, 649, autorizada a decolagem, pistulo 0, vento 080 graus, 12 aço. .002, chama agora Recife, 3325, alterna 12519. 3325251. Ah, é igual. Agora no 649. Sobe 360, saída da El, vigilância. Aleda, 360, bom. Possível, gostaria de voar a Leda. Leda, então mantenha por até 4000, após voar a Leda. 4000, Leda. Grato. Tá 3897, autorizada a decolagem, pistulo 0, vento 080 graus, 12 nós. Eu decolagem até 3897. Mário, tem 360 para esse pódio Barão Flor de Duna? Duna negativo, mantenha a chegada 3603. Gol no 567, Recife agora, 1288, alterna 1260, 1567. 1288 e a secundária? 1260. Obrigado. Decola 39, controle 19.8. Controle 19, 3897, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 3897. Boa, 340, mantenha a saída da EL, 3897. Perfil da EL, 340, 3897. Quando possível, tá 3897, pro onde da EL. Ok, Dael, mantenha pro então até 3 mil pés e após voo direto dela. A gente mantém pro até 3 mil, depois direto dela. Tá, 3897. Ah, é o 5902, para Recife. Autorização? Aqui, o Sassara 5902, autorizado Recife, nível 170, via Golf 677, decola da pistola 0 com curva esquerda, na saída Puca, transição Caju, frequência do controle 19.8, código transponder 5025. Correto, Força Aérea, chame pronto para o táxi se livre acionar. Logo no 273, pronto para o táxi. VAB de 167. Estamos com 3 horas e 25 minutos de autonomia, alternando Campinas. Visado até o ponto de espera, ajuste no 011, a torre 186, gol no 273. Ponto de espera no 011, 186, torre 1273. Espera da 1-0. Ano 273, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 090 graus, 1-0 máximo. Autorizado a alinhar e decolar, o gol 1-2-7-3. CIF no 3325, alternando 251, gol no 601. 3325, 251, obrigado, o gol no 601. Gol no 649, Recife no 3325, alterno no 251, gol no 649. 3325, boa, até mais. Boa. Salvador, gol 940. Siga. 25, 6 da Yankee para Guarulhos, autorização de tráfego. Gol 940, autorizado Guarulhos, 360, via Peruísque 50, decola da pista 10, direita, sai da El Leda, após Leda, Bidev, 1-19.8, 50, 1-3. Autorizado 360 Guarulhos, da PV 50, 90, igual a 90, curva direita, da EL, letra P10, 119.8, 5013, responde, gol 940. Correto, gol 940, chame de parafuxa, estranho. Para nessa, parafuxa, momento, gol 940. Uno 273, decola aos 44, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Boa noite, é o gol 1273, subida da El. Controle, boa noite, é o gol 1273. 273, 360, da El direto, autorizado. 360, da El. Autorizado o táxi até a interseção, a torre 118, meia dúzia, ajuste no 019. Controle Salvador, boa, voa no 776, assiste a informação Yankee. A torre 118, meia dúzia. 183-608-03. Joker 22, autorizado ingresso e decolagem a partir da interseção, vento 080 graus, 109, o Joker 22. Joker 22, liga a meta e Salvador, 103603, uma milha para externo, baixar travado. 103603, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, informa aí pista livre, vento 080 graus, 109, ajuste 109. 019, 103603. Autorização Galeão, nível 300. 103197, informo que o centro fez contato aqui conosco e suspendeu as decolagens para o Galeão, de maneira que qualquer tráfego para terminar o Rio deve ser autorizado pelo CGNA, ok? Farei contato para saber da possibilidade de sua autorização, tá 3197. Muito obrigado, tá mantendo a escuta. Sabe o motivo, senhor? O motivo eu vou confirmar agora também, mas se não me engano é controle de fluxo. Entendi, tá na escuta, obrigado. 3897, chame Recife, frequência 13325. Sim, Recife 13325, confirmo. Afirmo, 13325. Muito obrigado. 3603, autorizado pouso. Sempre pouso. Estou no zero, está 3603. Joker 22, decolado aos 49, controle 119, decimal 8. Tamo lá, o controle 119, decimal 8. Salvador, Força Aérea 5902, decolado de transição. Força Aérea 5902, contato radar, mantém o nível no 70. Mantém a saída PUCA. Sente na saída PUCA, subida para 170. Confirme nível 300. Afirmativo, senhor. Ciente. Tá 3603, solo ao 51, olhe para a direita no 21 no décimo 9. 209, boa. Boa. Salvador, boa noite, T3603, Lebronco, T3603, Alfa e Kilo, ingressa no pátio 3, após pátio 3, posição 7, pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7, pátio 1, 3603. 25251? Afirmativo. Gente, sendo recife agora, 3325251, obrigado. Uno 776, desce para 2000, autorizado ILS, ajuste 1011. 2011, autorizado ILS, gol no 776. 31197, cópia. Pronto, tá cópia. Autorizado o Galeão 300 via Peruísque 50, decola da pista 10, curva direita da El, após da El Leda, após Leda Bidev. 119 decimal 8, 5027 o transponder. Galeão 300, decola da 10, primeira curva direita da El, Leda, Leda Bidev, via Peruísque 50. Controle 1198, transponder 5027, 3097. Afirmativo. Chame para puxa e acionamento. Estacionamento, voo 940, gate 5. Botão 5, autorizado, time taxa. Chama na taxa, 940. Salvador, Força Aérea 5902, autoriza direto a Aracaju. Direto a Aracaju, negativo. Mantém a saída, 5902. 02, mantém. Autorizado, gol na 776. 76, chama a torre agora, 118, meia dúzia. 76, 776. Siga. A 2732, autorizado 090 para Recife. Decolagem pista 10, curva esquerda. Saída Conde. A rota é a Golf 677. Controle 119 decimal 8. Acione 0263. O Força Aérea 2732. Autorizado 10, gol 776. Acione direcionar, chame para o táxi. Para o táxi, voo 1940, 192 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Autorizado táxi, voo 1940, no ponto de espera 118, 612, 1011. Via Juliette? Afirmo. Gente, chamará a ponto de espera da 190, 186, voo 1940. Passa 1160, chama Recife em 12545. 02 da FAB, passa 160, Recife 12545. Gente, chamará Recife 2545. Certo. Autorizado táxi, chame para cruzamento da 1028, pastor 32, ajuste 1019. Uno 776, solo 03, vou livrar direito no 21 décimo 9. Livrar direito no 219, vou no 776. Uno 90 pronto, quando espera da 10. Sol. Altan 3603, 3603, uma informação, por gentileza. Caiante. Guarulhos está autorizando pela 58 ou via Rio de Janeiro, senhor? 50. Não entendi a pergunta. O aeroviário para Guarulhos, da Peru 58 ou a 50? Então, poderia confirmar para a gente programar? Eu estou sem um plano ainda, mas posso verificar se o centro já tem. Qual seria o horário do 3603?